Búfalo do Marajó e a Carroça da Saudade. Depois dele, o mundo da recordação está completo. Era isso que vocês queriam, é? Olha aí, carniça! Eu vou estar sempre em sua vida. Preste atenção. Não aceite outra previsão. DJ Tom. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com aquelas histórias. Cuidado com histórias de revista. Não se liga em fato de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Bora pro de show. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim. Marisa, pra você, olha o Edson, amor, de Curuçá, meu. Nunca vai ter fim. Manda aqui um grande abraço, o grande André, Júlio, Jefinho, Correia e os covardes estão aqui. DJ Tom. Eu vou estar sempre em sua vida. E a requisitada. Não aceite outra previsão. Ela bate foto com todo mundo, tu é doido. Profeta, lhe diga que não. Bateu mais 1000 fotos comigo. Cuidado com histórias de revista. Vem mais uma. 1001. De TV. Nossa realidade é diferente. Camila Show. Eu amo você. Sem batom, sem maquiagem. Jamais me passou na imaginação a ideia de não. Minha amiga Nádia, é só passando pano. Se derrubar, se derrubar é pênalti. O amor. Pede pra ela se ela vai te dar hoje a parada. Pede pra ela. Me dá seu carinho, devagarinho. Mata meu desejo com os teus beijos. Numa ânsia louca, te faço minha mulher. De amor com você, sonhando um dia eu te amar. Paulo Black pediu no cu. Ele pediu bem no cu. Bem no comecinho. Me dá seu carinho, devagarinho. Mata meu desejo com os teus beijos. Empresário Luciano aí, a sua primeira dama, Josi e o Marcelo, os loucos da cremação. Toda essa noite me cansa de gozo, nos seus açoites, se entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Meu amigo Alex, Daniel, o Major, Diego, Joyce, o Alan e a Michelle, todo mundo aqui. Uhul! ciúme, né? Quer. Calma, filha. Mas tudo isso. Mas que arroceira! Que eu vivo aí, mas nem grita. A fantasia de amor com você. Mas carroceira, filha. Sonhando um dia eu te amar. Mas já acabou? Tudo isso é obsessão. Que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você. Sonhando um dia eu te amar. Dale, Tom! Ci sei tu. Al di là delle cose più. Não é mais capitão! Al di là delle stelle. É capitão? Sargento! Sei tu. Não é sargento? Aí, capitão Diego, desculpa! Aliás, é major! Obrigado, patrão! Major Diego! Tanto per me, al di là del mare più profondo. Vendo, Brasil? Major! Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Era Major Diego! Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là, ci sei tu. E a galera da Quinta do Whisky! Um abraço aqui do Tom! Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu! DJ Tom! Al di là ci sei tu! Luxuosa! Per me, soltanto per me, al di là del Lendo do alô! Profondo, e amigo Lucas, Luciano está aqui com a gente. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della Lucas vita, ci sei tu. Ai, DJ tu. Al di là, ci sei tu. San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. Se você for até Recife, uh-huh! Não esqueça da esteira do chapéu. Como é que é? Pois as praias e o sol de Recife mas parecem. E abraçando aí os nossos fugitivos. Eles estão aqui ao lado. Quando você. Bora, Samir, está de volta o Samir. Até alô? Recife. E quando ele casa, ele some, meu irmão. Não esqueça. dos livros de cordel. É engraçado que quando ele casa, e o artesanato do meu Recife. E os amigos do corpo da área. Mas parece coisa lá do céu. Vai ver uma semana em toda a cidade. Vai, bora apostar! Liberdade. Ah, como tem moça. O que que eu ainda não dormiu, meu irmão? E a velha linda. Uai. Que coisa mais linda. Como tem moça. Como tem moça. Quando você for até Recife, não esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias e o sol. A carroça toca, encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Inesquecível! Essa música aqui é pra aquele cara que é taxista. É pra você, meu irmão! Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar, tentando esquecer a saudade. Aquele cara que é taxista, ele diz pra mulher que vai trabalhar de noite. Passei muitas horas rodando, só que o desgraçado tá aqui na carroça. E esquecer, em cada sinal do caminho, eu só vi. Aí a mulher pergunta, cadê o dinheiro? Porra, deu fraco. Com meu toca-fita ligado, ladrão, a nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro abufado, tá na área. As rimas tristes, barco da ambulância, desde alguém na área. Que ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. A gente domingo é aniversário do DJ Wellington Franginha. Domingo a gente bate os parabéns pro caceteiro. É a domingueira do caceteiro lá da Via Show. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho, e aí, Mickey? Eu só via você. Ele, o Hulk, com meu toca-fita ligado. Achei desse Hulk meio amarelo, né? A nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama. Diego Mesquita tá na área. Tá na larga ali, Franginha. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Mais uma. Muito bom quando você dança com uma gata, aí você dá uma cheirada no pescoço dela, meu irmão, ela fica toda arrupiada, né? Vira a viola, diz assim, e cante uma canção pra mim. Bora, baixinho. Me fale do céu. Do quê? Me fale do... Aí, Delano. Me fale da vida e de Deus. Ela delando, ela ainda tá dormindo ainda. Diga que você pretende tudo deixar. Que que só lhe interessa da vida poder me amar. O Fabrício Midibé. Ir morar comigo numa ilha deserta em amar. Fabrício, tu é bom de dedo. Que tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar. E fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. E as meninas do charque temperado. E brilhar a lua. Alô, Danilo! Para comprar um barbeador, pai! E cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Diga que você pretende tudo deixar. Eu já deixei. Que só lhe interessa da vida poder me amar. Aí, Castanhal. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Bora, molequinho! Gerígio do Motel Clarice. Numa ilha deserta em alto mar. Ela tá com contenzinha aí, viu, Rogério? Ir morar comigo numa DJ ilha deserta em alto Só você não entende o quanto eu te quero. Pega da música. Só você não entende a razão desse amor. Você tem algo especial que me prende e me domina. Diz aí. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Daqui a pouquinho o sino de Coraci. Quero que você lá na mansão da saudade responda nesse amor. Só e segunda-feira é palácio. Motivos pra esconder. Eu te amo e pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Pega a Sargento Maria! Aí ao lado do tio Vera. Você tem algo especial. Essa velha guarda que me prende e me domina. Só você eu vou amar. O Luizinho já tá até de... Tá de carroceiro. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. A volta do Samir. Porque você, meu bem, depois que ele casa já era. Anda nesse amor. Só você eu vou amar. O que é que eu quero dançar, meu? Eu te amo. Não tenho. Vou mixar uma atrás da outra. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Você tem algo especial que me prende e me domina. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. Alô! Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. DJ Tom. foram folhas com outono, mas ficou meu amor. Só pra recordar, viu? Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Porém nesta primavera quero renascer qual flores, que depois de longa espera encheu os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Motoqueiro! Por de novo vou... Motoqueiro fantasma! Vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar. Tentar de novo um sonho. Sexta-feira que vem é Caribe Show, né? Sábado estamos lá em Salvaterra. É Marajó. Porém nesta primavera quero renascer qual flor. A véspera do Círio de Salvaterra. É isso? Que depois de longos domingo, já viajou o aniversário, a tardezinha do caceteiro. E então vou compensar tanto tempo assim triste. No palco, swing do panda. Vou de novo, vou amar, vou tentar de novo um sonho. Vou de novo, vou amar. Tentar de novo. Ei, eu falei só pra recordar. Fabrício Bidbeck, sua esposa Bela, proprietário aí do melhor restaurante do Teroné, sabor para a sexta linha do Teroné. Você foi embora. Égua do chão. Tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Parece que eu estou vendo você sorrindo feliz ao meu lado. Yeah, yeah. Mas você pega o vereador distante, do Rodinho. E entre nós está tudo acabado. Mas você está tão distante. E entre nós está tudo acabado. E aí, meu vereador? Olha aí, macho, vai sair um vale. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. Major Diego! Esses momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Já já vou acelerar. Por nada no mundo eu consigo te esquecer por um só momento. 60 minutos por hora você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora. Sai de mim, capeta! Por nada no mundo eu consigo te esquecer por um só momento. 60 minutos por hora você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora você vive em meu pensamento. Pergunta se é sim ou é não pra ela. Não. Não vai embora. Alô! Não maltrate mais meu coração. Dom, dom, dom. Eu não suportaria. Meu amigo Andy Correia. Me perder de aqui com a gente, um abraço pra você, viu? Paixão. Cadê a dona Vika? Não, não vai embora. Não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria lhe perder de novo, doce paixão. Não suportarei ficar longe de você. Já sofri demais, já cansei de lhe perder. Onde você for, eu irei também. Vou seguir seus passos, vou pegar no pé. Vou fazer de tudo pra não lhe perder. Vou fazer de tudo pra não lhe perder. Pra recordar, né? Você pode até achar que não é certo, mas eu vou. Ô, Ciclei, e as meninas aí, os amigos do copo tá na área. Tem alguém querendo lhe tirar de mim. Não vacila, Cícero. Se eu vacilar, é, mano. Fico sem você. Não vou dar bobeira. Tá com febre? Pra não lhe perder. Tá mais magro. Não vou tá dar bobeira pra não lhe perder. Não, não vá embora. Não maltrate mais meu coração. Me perder de novo, doce paixão. Aí, DJ Du, solta som. Então a gente puxa assim, na moral, aqui no Put Show. Na moral, na moral, pega a gatinha, dança assim, dança assim com o tom, dança assim com o tom, dança assim. Ela só quer encontrar um coração partido e também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela, juntar a minha tampa com a panela dela, temperar a nossa vida ainda mais sabor. E aí, Grandalhão Daniel! Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve, aí eu vou, cê vem aqui buscar. Obrigado, dona Marisa, Paulo Blake. Prometer nada. Tamo junto. Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor. Se faltar amor. Cadê o dedinho? Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente se... Cadê o dedinho? Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Deixa eu tocar uma que é a cara do José e do Tom. Ela com beijo. Márcio Mecânico! Sete. Bora, bora cantar, Josias! Bora cantar! Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi enciciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Oh!

da Luxuosa. Estou pensando em como Edilson, tamo junto, meu irmão. Bate uma saudade pra que insistir nesse amor que já sei que já deu. Vou embora para sempre. Empresário só, está aqui com a gente. Se deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. RW Multimarcas. Nos deixarão uma canção. É a loja que veste o Tom Máximo. Palavras que fiz. Meu amigo Renan. Um abraço pra você, ouviu, Renan? RA Boutique. Fechado com o homem do alô. Alô. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos. E a galera aí do Paraná, da Paraná, isso aqui com a gente. Um abraço pra vocês. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. Uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis. Prepara os corinhos aí. Gravados na mente. Na contagem. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que. Na contagem dos corinhos. No coração da dois, gente. Dois, três. O grito daquela mulher solteira que está hoje aqui, hein? Daquela mulher que não depende de homem pra porra nenhuma, hein? Então canta assim. Só aquela mulher que é curada pelo homem. Alô? Eu sou maluca. Já nem sei quem sou. Vai, carroceiro! Quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Uhul! Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço. Dom Máximo. Somente agora. Luizinho do Shopping, um abraço pra você. Por você não sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Não mereces o meu amor, não mereces o meu amor. Não te quero nunca mais. Aí DJ Dom, solta som. Essa aqui. Meu amor já chegou. Era isso que vocês queriam, né? Então toma! DJ Tom! A lua inteira agora é o manto negro. O fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Dom, dom, dom. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. E aí, Joana? Como é que é? Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O dono tem noite com a noite, vai tremer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. Andar, sendo verde. Sempre

dom, dom, dom. Sussurrar no meu ouvido, filho. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. E amiga Mauri, fala Mauri, dá-lhe tom. Não há lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. Liga. Liga. Eu não sei por onde começar. Meu diário, o tempo não quer passar. E a dor? A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. E mulher que nunca vai esquecer do primeiro amor, né? Estou sofrendo muito. Olha aquela dica. Mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Dom, dom, dom, dom. Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar, amor. Dá-lhe, Tom! Rapaz, como é que tá o bar? Meu prazer, vale tentar, amor. Se te lembra de mais bela é o teu. Motoqueiro fantasma. Vai beber, desgraçado. Você tem um dom de iluminar. Como o sol. E a mais bela luz do luar. Vou levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar, amor. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Dos Marajés. Me iludi no teu beijo. Me perdi. Essa música é quando o cara engana a mulher. Olha aí que ela diz: te esquecer mais. Eu te amo cada vez. Bora, babuído! Você me faz. Olha a baronesa. Só brincando. Uma vez, não esqueço esse